O dia 30 de setembro na história. 1938. Líderes das principais potências europeias assinam o chamado Pacto de Munique, entregando a Hitler uma parte da Tchecoslováquia. 1957. A empresa americana AT&T anuncia que em 1959 estaria concluída a instalação de mais dois cabos telefônicos entre a França e a Terra Nova. 1993. Terremoto na Índia mata 10 mil pessoas. As cidades mais atingidas foram Umbarga e Kilari, no estado de Maharashtra. 2003. O médico francês Frédéric Chassoy assume a morte de Vincent Humbert por eutanásia. O paciente estava em coma profundo desde a semana anterior e tetraplégico, mudo e quase cego desde um acidente de aviação que sofrera em 2000. 2009. Astrofísico britânico Stephen Hawking se aposenta da Universidade de Cambridge aos 67 anos. Esses são os fatos que fizeram o dia 30 de setembro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.